Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1072. Estamos no primeiro dia do mês de setembro de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Está muito alto aí, Rodrigo? É. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina e do grupo musical Castelã. O nosso bate-papo de hoje é sobre atenção, né? Sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos aqui com a nossa irmã, que é do CVV, que vai conversar conosco, né, sobre esses assuntos. Ligue para nós, estamos entrando em setembro, né, que a gente sabe que é um mês que é dedicado ao combate, né, ao suicídio, e ela tem muitas informações interessantes e também as escutas, né, do CVV, todos esses assuntos aí para nós conversarmos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Estou aqui voltando. O programa anterior foi o Piero, estava o Piero, a Cris aí, todo mundo participando. Foi muito bom o programa. A gente espera aí que hoje seja um programa muito bom. A gente não colocou ainda a pergunta para sorteio, é enquete. Não deu tempo da gente colocar aqui. Mas a gente vai soltar para vocês. Ligue para a gente no telefone 12-3921. 3009 para participar do sorteio. E comente aqui com a gente vai comentando aqui, fazendo a pergunta de vocês, os vivencianos aqui pelo YouTube. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 25. Humor. O humor é a alegria que alegra o coração, ele modifica a vida e desperta a inspiração. Quando é bem intencionado, nos tira da depressão. Queridos irmãos vivencianos, vamos, neste momento, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos, neste domingo abençoado, de aprender um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, o suicídio, mostrando a esses irmãos que têm esses sentimentos tristes e difíceis, que a vida não é isso que eles pensam. E a nossa querida Mônica Quirino vai nos passar o conhecimento que ela traz do CVV para que possamos colocá-los em prática em nosso cotidiano. Queridos irmãos e irmãs, para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, nós vamos pedindo. Pai, concedesse-nos a oportunidade de vida, porém muitos de nós nos desesperos do cotidiano fazem com que a vida se torne abreviada por escolha e pela falta de conhecimento. Logo após o ato vem o arrependimento e depois reparar o mal que se fez é mais difícil do que se imagina. Envolvamo-nos, Senhor Jesus, nessa luz abençoada em que nossa querida irmã Mônica Quirino nos traz essa manhã, a fim de que nos esclareçamos um pouco mais sobre o problema desses irmãos tão necessitados e perdidos na vida. Agradecidos mais uma vez nós pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Setembro Amarelo e um subtítulo chamando a Atenção Aproxima as Pessoas. Setembro Amarelo vem quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas busquem ajuda. E é um órgão do CVV, Centro de Valorização da Vida. E nós estamos aqui com a Mônica Quirino, que é voluntária há mais de 10 anos do Centro de Valorização da Vida em São José dos Campos. Bom dia, Mônica Quirino. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome do CVV a oportunidade, né, de abrir um espaço para essa conversa, na expectativa de que a gente saia daqui hoje e aqueles que nos ouvem também, né, com o coração fortalecido, na coragem, na esperança, né, que a gente possa encontrar caminhos que nos levem a vivenciar a vida, né, que é um presente que chega a nós, né, e a vida tem alguns desafios e isso faz parte do viver, né. Tudo bem, então vamos iniciar pelo início, né? Isso. Mônica, o que significa CVV? Tá, CVV é o Centro de Valorização da Vida. Ele foi idealizado há mais de 62 anos como uma iniciativa de abrir um espaço de acolhimento e uma abordagem correta para um tema tão sensível e tão delicado. Né? Há mais de 60 anos, a questão do suicídio já era uma questão de saúde pública e já impactava muitas vidas. Né? E um grupo de voluntários decidiu se dedicar a essa causa na sociedade. Então, desde então, nós iniciamos com 17 voluntários, um grupo de 17 jovens, e hoje nós estamos com 3.500 voluntários no Brasil. Bacana. E me diga uma coisa, como é que faz para a gente querer, numa cidade qualquer, montar um CVV? Tá. O sistema do CVV, ele começou com aquele aparelhinho preto. Quem tinha aquele telefone escurinho, assim, pretinho, em casa? Uhum. Lembra que tinha um? Isso, que era o Discar, né? Então, esse foi o início do trabalho, né? Eu teria que ter um posto, um local, né, físico, onde esse telefone pudesse ficar disponível para esse atendimento, né? E com a evolução do sistema, hoje nós temos o site, que é cvv.org.br, e para ter... Pode repetir para quem... E para quem está nos ouvindo? É cvv.org.br. Então, o que era um telefoninho, né? O sistema evolui conforme a tecnologia vai evoluindo. Hoje, nós temos esse site com 4 serviços, né? Que é um telefone 188, é o chat, o e-mail e o presencial, né? E por esse formato virtual, né, que nós temos também, qualquer município pode, uma pessoa de qualquer município do Brasil pode se tornar voluntário do CVV, porque nós temos o atendimento chat, né, e você precisa estar vinculado, se no seu município existir um posto, a gente chama isso de posto, né, a instituição, a entidade que recebe o CVV. Então, essa localidade, né, ela pode abrir um posto do CVV, como nós temos aqui um posto em São José dos Campos, né? Mas se alguém deseja ser voluntário e no município não tenha um posto do CVV, que tem todo um formato, precisa ter no mínimo 3 pessoas que se organizam para cuidar da parte jurídica, é uma instituição muito organizada, né? E aí a pessoa no município não tem um posto, ela se vincula ao posto mais próximo. E ela pode realizar atendimento online, né? Então, o mundo virtual nos favoreceu no sentido de poder abrir espaço para esse voluntariado em qualquer lugar, né? Hoje o telefone 188, ele serve para o Brasil todo, né? E é de busca, né? Que você liga no 188, se não tiver ligações, se não tiver espaço aqui em São José, ele transfere para outra cidade. Isso, ele é um sistema de rede pela telefonia da internet, então todas as operadoras se conectam para receber essa ligação e aí ele distribui para aquele número que tiver disponível, para aquela localidade que tiver disponível, né? A história do 188 é interessante e eu acho... Porque eu nasci muita amizade com o Luiz Piagno. Sim. E ele lutou muito para conseguir o 188, né? Essa é a história, né? Sim, aqui o 188 no formato nacional, quando aconteceu aquele evento da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, foram muitos jovens universitários e as famílias eram de fora. E aí essas famílias precisavam de informação, de orientação, acolhimento, né? Então, o Ministério da Saúde colocou esse número no município para atender essa demanda. E as pessoas que estavam preparadas para operar esse telefone eram os voluntários do CVV. E aí o formato deu tão certo que o Ministério da Saúde firmou um convênio com o CVV e esse número, então, passou a ser o oficial do CVV no Brasil todo. O interessante é que nós estávamos no nosso programa, né, Jorge? O Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, nos ligou dizendo que aconteceu uma tragédia na cidade de... A cidade que aconteceu o desastre. Santa Maria. Santa Maria. Ele nos ligou dizendo, olha, aconteceu um desastre há poucos minutos aqui na cidade vizinha, que pegou fogo numa boate e faleceram muitas pessoas. Então, nós fomos quase que o primeiro a ficar divulgando o que tinha acontecido lá em Santa Maria. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, isso. E aí, essa iniciativa deu tão certo de colocar um número gratuito, acessível, né, e operado já por um grupo que tem treinamento para isso, precisa ter um treinamento, né? E aí, o que facilitou, né, esse número? Porque antes o telefone era localizado, nem todo mundo tinha acesso a integrar a linha 141 ou o telefone fixo do município, né? Então as ligações eram municipais, né? E eram pagas, né? E aparecia na conta do telefone. Então você já restringe um pouco a questão do sigilo, né? Essa pessoa que eu estou conversando está no meu município, pode ser que ele me conheça, né? E aí o que favoreceu o sigilo e o acesso? É interessante também que nesse sistema do telefone fixo, o voluntário ficava lendo um livro e aguardava entrar alguma ligação, não era direto. Com o 88, que é um sistema de rede que capta todas as ligações e distribui aonde está disponível, é imediato, né? A pessoa liga, tem lá um momento só de espera de encontrar o telefone disponível e ele já é atendido. Mas eu liguei no CVV, atenderam e falaram, você é de número 45. Quer dizer, tinha 44 pessoas na minha frente, então. Isso, dependendo do horário, dependendo da data, dependendo do momento que a gente passa, né? São muitas demandas emocionais que acontecem em função dos fatos da vida, né? Aumenta o número. Por exemplo, nós temos internamente no Setembro Amarelo um convite para os voluntários para plantão extra. Né? Então, assim, quem tiver disponível, porque agora já está no nosso domínio público conversar sobre o Setembro Amarelo e conversar sobre prevenção do suicídio nesse mês. A pessoa que está impactada, ela vai receber essa informação, vai chegar até ela, né? E aí aumenta o número de ligações. Então, assim, tem momentos pontuais em que a gente faz uma campanha interna do plantão extra. Mônica, então, achei interessante. Assim, liga para um 88 e pode cair em qualquer lugar. É o lugar do Brasil que está disponível. Então a gente pode estar ligando aqui de São José dos Campos e alguém está atendendo lá na Bahia, por exemplo. Né? Sim. E isso tornou, aumentou essa questão do sigilo da ligação, né? Porque a pessoa ela não precisa falar o nome dela e nem onde ela está. Né? De vez em quando a gente se identifica pelo sotaque, né? Eles perguntam de onde você fala, né? E aí a gente identifica o sotaque. A gente tem essa musicalidade na fala no Brasil, né? Então, é a única informação que a gente tem e nem é relevante, né? Mas às vezes a pessoa fica curiosa, de onde você fala? Porque quem liga fala com o Brasil todo, né? E aí esse número, então, por se tornar mais acessível, hoje você desliga o telefone, ele toca de novo. Desliga o telefone, ele toca de novo. Né? Então já não tem mais intervalos. Aumentou a possibilidade de acesso, né? E o acesso às pessoas. Mesmo assim, nós temos a campanha para novos voluntários continuamente para diminuir as filas. Agora me diga uma coisa, Mônica. Ainda, para ser voluntário do CVV, tem uma série de exigências que tem que ser cumprida, né? É pré-requisito, precisa ter 18 anos. Então, não está vinculado à formação cultural, acadêmica, religiosa, né? Qualquer pessoa a partir dos 18 anos. Nós temos um programa de seleção de voluntários. E aí a pessoa, ela passa um tempo entendendo a filosofia da instituição e fazendo atendimentos de forma simulada. É um cuidado que a gente tem com a pessoa para não colocar ela numa fala de sofrimento sem o preparo. Né? Então, o conhecimento que o CVV desenvolveu ao longo desses 60 anos de atividade foi para preparar esse voluntário dentro do perfil da nossa fala. Né? Então, é uma oportunidade que nós temos de observar se aquela pessoa tem condição emocional, né? Naquele momento, não é nem condição, vou arrumar uma palavra melhor, disponibilidade emocional para ouvir uma fala de sofrimento, e para isso a gente precisa se preparar. E para a pessoa avaliar se de fato é o voluntariado que ela deseja. Então, não tem essa do voluntário falar, hoje eu vou... hoje eu não vou, não, está chovendo. Não tem nada dessas coisas, não. Tem que ser comprometido com o trabalho. É a responsabilidade, né? Nós temos combinados entre nós, porque nós somos um grupo de 3.500 no Brasil, né? E nós temos o compromisso de manter a grade 24 horas. Então, cada um, quando assume, até no período do estágio, ele já vem nesse ritmo de plantão para ele avaliar se ele consegue essa regularidade. Né? Então, cada vez que eu tenho o meu horário fixado, eu me comprometo com um grupo do que está atuando no Brasil nesse momento. E se eu falto do plantão, eu deixo uma janela em aberto. Vai sobrecarregar um outro voluntário. Né? E assim, o telefone nunca fica indisponível. Sempre tem. E esse combinado interno, né, que a gente chama, né, que é uma regra, se a gente coloca a regra, dá um peso muito grande. Né? É assim, então, é essa disponibilidade de cumprir um horário semanal, de estar envolvido num apoio e estudo contínuo para eu e me atualizando diante daquelas falas que eu vou recebendo, né, das pessoas que eu vou ouvindo. Eu também tenho um estudo continuado para que eu permaneça disponível para aquela pessoa que me liga naquele momento, né? E o salário é bom para trabalhar como voluntário? Ah, a gente tem a conta no final do mês. O voluntário faz a sua contribuição mensal, porque... Ah, vocês pagam sim, a contribuição? Sim, porque esse local e esse sistema tem um custo. E é uma instituição administrativa e financeiramente independente, né? Então, nós cotizamos todas as despesas, né? Então, o local que aluga uma casa, os voluntários dividem o aluguel dessa casa, né? Então, aí nós trabalhamos com movimentos, né, de arrecadação financeira que viabilizam a gente manter e tenha o valor fixo mensal que cada um assume, né? Ah, então é que nem nós somos espírita, nós exatamente, pagamos para trabalhar. Exatamente, né? E com muita alegria, né? É uma conta que a gente paga muito feliz, né? É porque o pessoal pergunta... Lá no Centro Espírita tem dízimo, não tem dízimo, mas se as pessoas quiserem colaborar, não tem essa. E ninguém ganha nada, né? Ninguém ganha nada. E não tem... Ganha bônus. É... Né, Rodrigo? Ganha bônus hora? Mônica, bônus horas. Mônica, agora... Desculpa, Rodrigo. Pode falar. Tá. O interessante é o seguinte, as pessoas ligam, né? Vocês atendem, mas não dá para interferir em nada, né? Tipo assim, a pessoa está querendo dizer que ela vai se matar, por exemplo. Uhum. Vocês vão deixar ela falar, mas não tem jeito de vocês mandar alguém lá, porque não sabe onde é que é, tudo isso aí. Isso. O nosso trabalho é apoio emocional. Uhum. Né? Então, no momento de crise, onde a pessoa se sente sozinha em relação à questão do suicídio, o que nós treinamos continuamente é esse lugar de acolhimento do sentimento. Porque a decisão do suicídio é o que ela consegue no momento. Uhum. Mas isso está vinculado a um estado interno em relação ao que ela está vivenciando. Então, a gente vai conversar sobre o que ela está vivenciando e o que ela está sentindo. À medida que ela pode se esvaziar da sua angústia, internamente, ela enxerga outras possibilidades. Então, mas vocês não falam, não, eu já passei por isso, não te cria... Não se preocupe com isso, vocês não falam não, né? A gente não fala porque não é uma abordagem eficaz, né? Porque nem tudo que eu ouço eu vivi, mas eu entendo o que é uma dor, porque a experiência de dor é universal, faz parte da vida, em algum momento cada um vai ter a sua dor, né? E a maneira que a gente se encontra com essa pessoa é no acolhimento emocional, é no momento em que ela passa por uma crise e às vezes... Essa dor é tão intensa ou contínua que apaga da pessoa a visão de outras possibilidades. Então, é uma decisão movida pelo sofrimento. Se ela é acolhida no sofrimento, então ela passa a enxergar outras alternativas, né? Então, dizer para ela, faça ou não faça, nesse sentido que não é eficaz, porque tem que ver o que está por trás desse momento de estreitamento de possibilidades, né? Porque a dor faz isso, né? Ela vai cegando a pessoa e aí ela... O que ela deseja? Em muitos casos, quando a pessoa fala que ela deseja, ela tem esse sentimento de deixar de existir, é porque existir para ela está muito difícil. E os motivos é dela, né? Cada um vivencia as suas dores de um jeito único, né? Então, não tem assim, cada pessoa que a gente encontra, a conversa é única naquele momento, porque a experiência da pessoa é única, né? Então, estar atento ao que ela traz como experiência, validando o sentimento, acolhendo, permitindo que ela esvazie a sua angústia, né? Internamente, ela vai se modificando. Né? E aí ela vai encontrando outras possibilidades. Então a pessoa às vezes liga várias vezes. Eu lembro quando o Carbone esteve aqui conosco, ele recebeu o telefonema de uma pessoa que morava sozinha aqui em São José. Uhum. Ele havia sido promovido na empresa e ele queria contar para as pessoas, só que não tinha ninguém aqui onde ele morava, lá na cidadezinha, era muito difícil o contato, então falando, eu estou aqui ligando para você beber porque eu fui promovido e eu queria participar. Ele falou, então foi uma curiosidade muito bonita que aconteceu lá no CBB, né? E isso acontece com frequência. A razão que a pessoa liga nem sempre é a desistência da vida. É, existem várias razões, inclusive compartilhar uma alegria, né? Quando você conquista algo bom, qual que é o primeiro impulso que tem? Contar. Vou contar, vou dividir com alguém que é importante para mim. E se a pessoa está vivendo uma solidão naquele momento, que ela não tem essa conexão afetiva com ninguém, né? E isso não significa nem presença física, porque de repente essa pessoa importante, né, tá a alguns quilômetros, você pega o telefone, né, e aí você divide essa alegria. Nós temos essa necessidade de dividir as nossas alegrias e dividir as nossas tristezas. Para isso a gente precisa de presença do outro, né? Então eu entendo que o atendimento é muito a presença do outro no momento em que eu preciso dessa convivência, dessa conexão humana. Né? É, que é o tema que nós estamos falando aqui, atenção aproxima as pessoas. Exato, né? E isso não significa necessariamente presença física, porque às vezes, e até quem está nos ouvindo também é importante essa informação, né? Porque às vezes você tem pessoas ao seu redor, mas a pessoa não consegue construir uma conexão afetiva, né? O que favorece essa conexão afetiva é essa atenção. É, aonde está a nossa atenção hoje? Quando vocês vão num restaurante, num café, num parquinho, onde tem família, né? Está todo mundo no celular. Está todo mundo... É, inclusive o Carbone está dizendo que o que acontece muito é nesses feriados, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aumenta... os telefonemas lá para vocês. Sim, são períodos em que essa questão do vínculo, do familiar e da presença fazem diferença, né? E se a pessoa não tem essa conexão afetiva estabelecida com alguém, né, amplia esse sentimento de solidão e de desconexão, né? É onde a pessoa procura um apoio e uma presença, né? Por isso que a gente diz que o CVV é o amigo que está sempre lá, disponível para esse momento de escuta acolhedora. É interessante, bacana, né? Porque a gente pensa que todo mundo está alegre, chega no final do ano, fica alegre, fica tomando a cervejinha, e não é, tem pessoas que ficam... Sozinhas. Tem uma expressão muito simples, assim, que me ajuda a compreender isso, né? Quem vê cara não vê coração, né? E aí, eu acho que é observar, além da fisionomia, né? Como aquela pessoa se sente, porque, às vezes, o sorriso, ele é uma necessidade de demonstrar um estado de felicidade, mas que não é verdadeiro, né? Internamente, a pessoa vivencia uma dor, uma solidão, algo que ela não está conseguindo lidar, né? Porque, como a gente falou há pouco, né, as dores fazem parte da experiência humana. É. E para cada uma, a gente vai desenvolvendo formas de lidar. E o que nos paralisa e nos coloca em sofrimento é não conseguir encontrar um caminho para se atualizar emocionalmente, né? E qual a idade que mais... procura o CVV? Quais são as faixas etárias que mais procuram o CVV? Essa informação, como é uma ligação sigilosa, nós não registramos idade da pessoa, né? O que, em termos de estudo de suicidologia e que os técnicos, especialistas observam em fases diferentes, a gente observa grupos diferentes de faixa etária, né, que chegam ao suicídio. Então, por exemplo, o idoso, né, a criança e adolescente hoje são faixas maiores, né, e percebe que, como tem a ver com o nosso tema, né? São fases em que eu preciso de um apoio e um cuidado do outro, né? Então, me faz pensar que o apoio e o cuidado diminuíram, né? A presença de cuidado nessa fase da vida é essencial. Tanto o idoso quanto a criança, eles têm necessidade de acompanhamento de alimentação, de medicação de saúde, de presença, né? De conexão afetiva, né? E pelo nosso movimento social de hoje, né? As pessoas dedicadas ao trabalho, muitos compromissos, né? E aí, então, essas duas faixas etárias ficam um pouquinho mais solitárias, né? Entendo que é a ausência mesmo desse olhar. O Jorge tem participação de pessoas? Muita gente aqui. Tá ligadinho com a gente. Zazu Moura, né? Lá de nosso amigo Zazu, lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Irami de Salvador, Bahia, a Cleide Bessa, Antônio Varoto, o Enio de Azevedo Maia, hoje eu tô rouco, viu, pessoal? Souza Aposentadoria, Leandro Ribeiro, leia aí, Carlinhos, para não gastar minha voz. A Cláudia Oliveira, o Marcos Sugai, todo mundo dando bom dia. O Aécio, todos, o Aécio lá de Sete Lagoas, o Renato Pazim, bom dia a todos. Que tenhamos uma manhã de domingo com muito aprendizado, com descontração. Marli Alexandrino, bom dia, meus irmãos. Doutor Benedito Figueiredo, de São Paulo. Sueli Castelo Branco, Joélia Vasconcelos, Rodolfo Alexandrino, Coque Paulo Menezes, Miriam Yui, Rivail Veiga de Itaberá, Érica Leandro, Vicente Teixeira, Simplesmente Espiritismo, Deise Manzano, Silvio Antônio Júnior, Irene do Espírito Santo, João Ramalho, Neide Cristina Santos Rodrigues, Gisele de Lacerda Veiga, Dona Irene Maria do Nascimento, tia do Rodrigo, né, Rodrigo? Do Espírito Santo, né? É. Mandar um abraço lá pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente, o Gu, o Zé, o pessoal lá de Santos está ouvindo a gente lá. E a sua mamãe, Mariângela Pinto Gonçalves da Costa, Marta Gonçalves, Daniel de Mello, Maria Elizabeth Moraes de Paiva, Fernanda Cassal, Cecília Guardabácio, Maura Russo, o Dinho Duo do Bem, o Dinho e a Fia, o Aécio César já tem uma pergunta, Ronália Gonçalves. O Daniel Mello também manda bom dia aos amigos vivencianos, parabéns por iniciar o mês com o tema Setembro Amarelo. É necessário falar sobre o tema do suicídio e auxiliar aqueles que precisam de orientação para continuar. É verdade, Daniel. E a gente colocou a enquete aqui também, tá? A enquete que a gente colocou aqui no YouTube é: você tem algum ente familiar que abreviou a sua existência por vias do suicídio? Então deixa aqui a sua opinião, se você tem aí algum familiar aí que infelizmente abreviou sua própria existência, né? Então a Irene Nascimento não é a minha tia, tá? A Irene, não é? A Irene do Espírito Santo, agora que eu vi aqui também. Mas ela deve estar ouvindo a gente também lá. Tá. Com certeza. Então o Forcato entrou aí também, né? O S já deixou uma pergunta, e a Souza Aposentadoria também aqui, os voluntários do posto de São José dos Campos estão mandando um abraço para a Mônica. É um grupo muito querido e muito batalhador, né? Muito feliz de estar junto a eles. Zé Carlos Oliveira também mandando bom dia para os irmãos, e o Aécio César tem uma pergunta para você, Mônica. Sim. Muitas pessoas dizem que o suicídio tem certas atenuantes bem mais daqueles que praticam o aborto. O que você pode nos dizer a respeito? Eu entendo que essa pergunta, ela precisaria de um conhecimento e é uma conversa mais da abordagem espírita, né? E aí eu posso encaminhar essa pergunta, né, para os especialistas, né, e para os dedicados a esse estudo, né? É porque o aborto e o suicídio é complicado a gente analisar, né? Uhum. E é os dois temas que a gente mais luta, né? Nós como espírita, como bandeira que nós temos, é principalmente o aborto e o suicídio, né? O suicídio por você estar abreviando a própria vida e o aborto por você estar abreviando a vida de um próximo que não tem a chance de se defender, né? Então as duas bandeiras que o espiritismo carrega como luta, né? Agora, qual peso e medida, né? É difícil, né, Jorge? Cada caso é um caso, né? Não dá para você fazer uma separação de uma coisa e de outra, porque, na realidade, é o que você falou, é a maior a maior luta mesmo da doutrina espírita é nesses dois casos, né? É, agora, imagina só, não pode ter, pode ter atenuante para os dois casos. A gente sabe que uma pessoa que comete um suicídio, ela pode estar sendo obsediada há muito tempo, né? Ela pode estar passando por um problema, com certeza está passando por um problema grave, ela quer se ver livre daquilo. Então, tem, o atenuante é o quê? É quando você não está fazendo sozinho, entre aspas, né? Agora vamos lá para um aborto. A mesma coisa. Imagina a pressão que uma moça pode passar. Por exemplo, se ela ficar grávida, a família não aceitar, a família jogar os pés nela, a pessoa que teve relações com ela também jogar os pés nela, ela está sozinha, sem saber o que faz, vai encher, vai encostar um monte de obsessores nela também para fazer alguma coisa com a vida dela. Então, no caso, o Aécio fez a pergunta muito bem feita, como ele faz, mas cada caso é um caso. Obrigado por esse momento, né, de que a abordagem né, da filosofia espírita tem um olhar e uma forma de acolher todas as situações, né, e buscar o entendimento delas, né. Essas pessoas, na nossa ligação, na nossa abordagem do CVV, que é a escuta, vem nessa direção que ele acabou de dizer, né, nós acolhemos o sofrimento, né, o quanto para aquela pessoa... É, naquele momento em crise, né, é difícil para ela, né? Então aí a gente vai em direção não à decisão que ela está tomando, mas a gente dá um passo anterior, né? O que é que está difícil para você? E se a gente conseguir esse acolhimento no que está difícil, né, a pessoa se fortalece pelo acolhimento. Então, independente da questão externa, existe uma vivência emocional. Então, por isso que a gente chama de apoio emocional, porque a gente fica nesse lugar para que a pessoa consiga encontrar essa força interna, né, de fazer uma decisão diferente e encontrar novas possibilidades, né? É, e nós temos que entender que a doutrina espírita, ela procura a ética e a moral. Então, a ética e a moral espírita não aceita nem o aborto e nem o suicídio. Né? É porque nós estamos aqui para aprender. Então, essa é a filosofia da nossa doutrina. E quando a gente escuta essa pessoa profundamente, com acolhimento, ela traz que ela não deseja essa situação. Ela não está conseguindo enxergar uma outra opção. Então, se ela encontrar o acolhimento antes, né, que eu imagino que tem ações de apoio dentro do movimento espírita para pessoas em sofrimento, né? Então, se ela chega, seja no movimento espírita, seja no processo terapêutico, que ela procure um profissional da área da saúde, né, para ela buscar ajuda, né, ela precisa interiormente ir para esse lugar de enxergar a possibilidade de ser ajudada, né, seja, e todos esses pilares são importantes na vida da pessoa: um tratamento, uma escuta, um profissional da área da saúde, a conexão espiritual é essencial também, né, e aí a gente não está falando só de religião, né, mas de fortalecer as virtudes, né, porque aí é uma conversa humanista, né, então as virtudes elas estão em vários encontros do pensamento humano, né, e aí se eu fortalecer a coragem, se eu fortalecer a resiliência, então eu vou me fortalecer como Sim. pessoa, e para isso essa pessoa precisa ser acolhida, né, e aí é nesse grande movimento, e a gente está falando aqui, não de um público específico, a gente está falando de humanidade, né, porque a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. Então, é um desafio, né, para a humanidade dessa geração e das próximas, né, encontrar esse movimento ao lado da dor que acolha e que fortaleça a pessoa para decisões diferentes, porque a gente sabe que existe o livre-arbítrio, né? Legal. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do Ali Rangel aqui, ou Mônica? Bom dia, querida entrevistada. A pergunta: existe no CVV um código de ética em relação ao sigilo? E quando esse sigilo está exposto, por exemplo, expõe situações comprometedoras? Nós temos uma conversa inicial, desde o primeiro contato, né, sobre a importância e o lugar do sigilo. Então, esse lugar ele é abordado constantemente. Nada do que a pessoa traz para nós é trazido em conversa. E aí nós estudamos para o aperfeiçoamento, não a pessoa que falou isso, mas a gente estuda o tema que ela traz. Então, nós desenvolvemos o acolhimento da escuta independente do tema. Então, por isso, a gente não precisa saber do tema. O que nós temos é o cuidado de desenvolver estratégias, para situações em que a gente não atende, que são os limites do trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa vem com um pedido de apoio financeiro, nós não estamos nesse serviço. Dentro do serviço humanitário, existem várias ações, de arrecadação de alimentos, de ajuda material, todos são válidos. O nosso lugar é do apoio emocional. E aí, dentro do apoio emocional, a gente tem um jeito de estar com a pessoa, na escuta com a pessoa. E faz parte do vínculo e da confiança para que a pessoa possa contar aquela história que ela não conta para ninguém. Ela vai contar para o voluntário, porque ela sentiu que naquele momento ela está protegida, para poder se aproximar da sua dor e da sua dificuldade. Então, nesse sentido, a gente respeita esse lugar. Só pedir para o Carlinhos repetir a pergunta, porque o pessoal estava desligado aqui o microfone, o pessoal não ouviu. O pessoal entendeu a resposta. A gente repete, não tem problema. Não, a resposta estava aberta, só a pergunta. O Ari Rangel, de Taubaté, ele pergunta: existe no CVV um código de ética em relação ao sigilo? E quando esse sigilo expõe, por exemplo, expõe situações comprometedoras? Então, ela já respondeu, Só pedi para refazer a pergunta para a pessoa entender. Eu só posso complementar, se tem uma questão, porque ela fala num código de ética. Então, a gente tem um combinado interno, e a pessoa, por compreender o respeito, e o sistema também permite isso, para a pessoa realizar esse atendimento, ela precisa estar no local, em que ninguém ouça essa conversa. E às vezes a pessoa pergunta, tem mais gente com você? E ela demora para abrir a conversa, porque ela está vendo, de fato, essa conversa é sigilosa. O que eu vou falar vai ficar só entre nós? E aí, às vezes, a pessoa ainda está um pouco insegura e ela conta a história como se fosse um amigo. E a gente conversa como se fosse um amigo, porque a gente está entendendo que ela tá criando coragem para confiar nisso que a gente oferece, que é o sigilo. Então, ele é um ponto inicial, e eu acho que o respeito faz muito sentido para as pessoas. Todos nós gostamos desse lugar do cuidado. Então, em geral, não é uma questão que traz uma dificuldade para nós. Então, se acontece algo de alguém fazer um relato de um atendimento, todo grupo já faz esse movimento. Qual é o tema e não a pessoa? E a gente cuida disso intensamente. Mas a pessoa que se propõe a ser voluntária do CVV, ela tem que ter essa responsabilidade do sigilo, Sim, é um pré-requisito. E tudo que é regra, eu gosto muito desse... o que fundamenta essa decisão? Então, é o meu cuidado com o outro. Eu achei interessante quando a Ari falou situação comprometedora, que eu entendi como alguma coisa que... não simplesmente uma coisa só íntima, uma coisa que a pessoa está passando, querendo... é comprometedora? É comprometedora, mas é uma coisa só dela. Mas tem coisas que podem envolver terceiros. Por exemplo, a pessoa pode ligar dizendo que matou alguém e continua matando. Ele é um assassino em série. Ele está sendo perturbado, ele não sabe o que fazer. Para mim, isso é uma situação comprometedora. O que a gente pode falar nesse momento, será? Nesse momento a gente acolhe a pessoa. Como ela se sente nesse processo. E, inclusive, existe, quando você abre espaço para a pessoa falar daquilo que ela faz, que ela entende, inclusive, que está ligada a uma compulsão ou algo que está fora do controle dela, ela ainda tem consciência que ela não tem o controle disso. E ela se sente extremamente incomodada. É algo que eu identifico, mas que eu não consigo fazer diferente. E a gente fica nesse lugar com a pessoa. E isso faz parte do sigilo. E existe um amparo psicológico para os atendentes? Porque existe. Eu imagino eu atendendo uma pessoa que diz que matou uma criança, por exemplo. Uhum. Como é que eu vou ficar depois, eu como atendente? Vou ficar depois. Aí nós temos um apoio continuado, que a gente, nós chamamos de estudo, né? São os encontros onde a gente traz essas questões, e é um encontro mensal, e para continuar no serviço, por 10, 15 anos, todo mês eu tenho um encontro com um grupo menor, onde eu trago aquilo que eu não estou conseguindo elaborar. Então, eu posso esperar esse encontro, ou então eu converso com a pessoa, um colega mais próximo. Então, a gente tem essa troca, porque aquilo que a gente oferece para as pessoas, né, que nos procuram, nós trazemos para nós como cuidado, que é a atualização de como eu me sinto diante dessa história. Né? Então, esse cuidado consigo, tem uma frase que é curta, mas que traz muito essa questão da saúde emocional, né? Todo cuidado inicia com o autocuidado. Então, antes de eu ir para o voluntariado, eu tenho algo na minha rotina, né, diária, de autocuidado emocional. Né? Eu tenho, fazendo um paralelo aqui, porque eu sei de um termo que é importante dentro do espiritismo, que é a reforma íntima. Né? Então, nós temos, né, o Vida Plena, que ele permite que a gente faça essa atualização. Como foi para mim ouvir essa história? Né? Como é que eu me senti? O que eu consegui falar? E o grupo abre alternativas para esse tema. Como nós, então, vamos abordar? Como nós trazemos o nosso, nossa forma de atendimento para esse tema? Então, é uma construção coletiva, e para isso a gente tem encontros pequenos do grupo, tem encontros da regional, porque o CVV tem estrutura, né, de regional e nacional. Então, nós temos encontros nacionais de estudo, encontro regional de estudo, né, e tudo isso, todo esse estudo é oferecido gratuitamente. Então, a gente tem um sistema de manutenção para o voluntário. E isso é tão interessante que, num determinado momento, todo o conjunto que é oferecido para o voluntário de autorregulação emocional, do cuidado dos sentimentos, foi transformado em cursos que é oferecido para a comunidade. É isso que você faz? Você dá curso também, né? Em São José, em São José a gente ainda não tem esse serviço para a comunidade aberta, né? A palestra, ela é informativa. Os cursos são cursos de desenvolvimento pessoal, baseado no treinamento que o voluntário recebe, que dentro dos serviços é chamado comunidade. É uma conversa que a gente leva para a comunidade, prática de vida plena, né, as práticas de autoconhecimento, de escuta, né, como eu fortalecer essa atenção em mim para o outro. Né? Mas se a pessoa não se identifica, você não sabe qual é a idade, eu só tem mais ou menos aí pelo sotaque, pela maneira de falar, então não tem aquela coisa de sigilo tão profundo. Quer dizer, você pode falar, olha, o fulano ligou lá para mim dizendo que vai fazer tal coisa. Porque você não tem o nome da pessoa, não identifica, não fica mais fácil para vocês conversarem? A gente não procura a pessoa, isso é uma característica do serviço. É sempre a pessoa que nos procura. E nesse encontro, ele é um encontro onde o sigilo é um combinado. Então, eu não preciso saber o nome e eu não preciso saber onde ela está. Mas ela me traz aquela dor que ela não divide com ninguém. E aí eu estarei ao lado dela, acolhendo essa vivência que é difícil para ela. Legal. O Aécio Sérgio. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Vamos, Rodrigo, fazer um intervalo? Senão a gente não para. Sim, vamos lá. Estou disponível. Vamos, dê uma chance à vida aqui com o Clube de Arte. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Música. pequenininho a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao ser e no descer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, oh, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Criança vem chorando e no colo junto ao ser emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Nós estamos aqui com a Mônica Quirino, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, defendendo o tema Setembro Amarelo, Atenção Aproxima as Pessoas. Jorge, tem pergunta para fazer? Posso fazer? Valeu, faz aí. O Aécio César, Mônica, pergunta para você. Já houve casos no CVV que alguém pediu ajuda quanto a alguém querendo praticar o aborto? Que seria um suicídio indireto? A questão dessa pessoa que apoia alguém e para ela isso é um desafio, nós conversamos sobre o quanto essa situação está sendo difícil para ela, para a pessoa, né? E aí, então, essa pessoa pode se reorganizar internamente em relação à dificuldade que ela está vivenciando com a pessoa conhecida e aí ser um apoio melhor para essa pessoa, né? Então, a nossa atenção é sempre da pessoa que está no telefone. Independente da história que ela traz, ela está nos trazendo uma dificuldade que ela deseja, né? E aí a segunda questão era que ele colocou duas questões. A primeira, o aborto, e a questão do suicídio. Que seria um suicídio indireto. Indireto, né? A pessoa, às vezes ela tem essa ideação do suicídio, que é a vontade de sair da vida, né? Mas ela não, isso não é claro nem para ela ainda, né? Então, por exemplo, ela sabe que o álcool recessivo adoece e mata. Se instala a dependência, né? Adoece, ataca todo o nosso sistema, né? Digestivo, a cognição, e compromete a saúde, e a pessoa vai declinando. Então, o uso continuado abusivo é um suicídio indireto. A pessoa sabe que o fumo, o tabaco, né? Ele traz inúmeras possibilidades de adoecimento, mas ela continua nesse lugar, né? Então, assim, é uma forma indireta, né, de sair da vida, né? Esportes radicais em excesso. Pessoa se lança de penhascos com aquelas asas mínimas, né? E você olha e fala assim, não é possível, né? Sobreviver a um salto desse. Então, ele coloca o risco, né, da própria vida num grau muito elevado, de forma muito seguida, né? Então, ela se torna acidentável, né? Porque internamente, para ela, é uma forma, né, assim, de não ser o suicídio direto. Né, mas indiretamente ela está procurando esse lugar. Desculpa. Você conversa com uma pessoa dessa, sabe o que ela diz, Mônica? Eu adoro viver perigosamente. Isso, né? Aí o que, que a gente vai conversar para essa pessoa? O que é esse perigosamente, né? E aí a gente... O perigo para você tem um lugar na sua escolha, né, de vida, na sua vivência. E aí a gente vai conversando o que significa essa experiência para aquela pessoa, né? Sim. Legal. Eu só queria colocar um adendo aqui na questão do Aécio, que eu acho assim, aborto não é suicídio indireto, aborto é assassinato direto. Não é suicídio, suicídio é quando a gente está fazendo contra a gente. No caso aqui, ela está fazendo contra o terceiro. Então ela está cometendo um assassinato. É diferente. Está matando a criança. Né? Agora, volto de novo naquela pergunta, de novo, quando o Aécio fez, no sentido de julgamento, no sentido da gente julgar, quando na realidade a gente não sabe o que está se passando na mente da pessoa. Se a pessoa... Aí se tem atenuantes, né, que foi perguntado lá atrás. Se a pessoa está cometendo um aborto atrás do outro, por vaidade mesmo, isso não tem perdão, eu acho. Agora, quando acontece da pessoa estar sendo tão pressionada que acaba cometendo, é como outro caso que acontece, a pessoa não tem saída. Então, existe obsessores, existe tudo. Aí tem atenuantes. Mas no caso do aborto, não é suicídio indireto. Suicídio indireto é exatamente quando a gente faz um monte de extravagância na vida e você acaba morrendo, é um suicídio indireto. Por exemplo, se eu como demais sem medidas e aquela comida vai me fazer mal e vai encurtar minha vida, é um suicídio indireto. Se eu bebo demais, se eu fumo demais, se eu me drogo, é um suicídio indireto. Se eu entro num carro e fico correndo aí na contramão para tudo quanto é lado e bato o carro e morro, é um suicídio indireto. Se eu me envolvo com situações onde eu estou correndo risco de vida, é suicídio indireto. No caso do aborto, não. No caso do aborto, eu estou matando alguém. Então, é um assassinato. Né? Exatamente. É um assassinato e não é suicídio indireto. Agora, a gente tem que julgar. Não é julgar. A gente tem que analisar o que está passando na cabeça da pessoa, que está acontecendo com ela. E o aborto tem muito isso. A pessoa é largada. A primeira que larga é o que fez o filho na pessoa. Some, não quer saber de nada. Segundo, às vezes a família abandona. Às vezes a pessoa é sozinha. Psicologicamente ela fica super afetada. Se existe, por exemplo, com pessoas, entre aspas, normais, ou a depressão pós-parto, imagina antes, né? A depressão pós-parto pode ser uma mulher normal, que não está passando problema nenhum, e depois que ela tem um neném, ela entra numa depressão que ela quer rejeitar a criança. Então você imagina isso. O que a gente vê muito também no aborto é até a mãe jogar fora, né? Às vezes não é aborto. Tem a criança e joga a criança fora. E a gente já quer cair de porrete em cima dela. A gente não sabe o que, que levou aquilo. É o momento, né? É o momento. Então, essa pessoa, todo mundo tem que ser acolhido sempre, né? Independente do que for. Agora, que é difícil, é. A gente está num telefone, alguém ligar para a gente e falar: eu mato crianças. Para você, tem que estar super preparado para você lidar com isso. Por exemplo, eu não sirvo para isso, né? Então, põe meu nome lá no CVV para me cortar, se eu querer ser voluntário. Eu acho que é esse cuidado do CVV, né? De entrar com um tempo para a pessoa, de forma simulada, fazer alguns atendimentos, né, de alguns temas que podem aparecer. Né, e aí a gente, dentro do perfil da nossa conversa com a pessoa, eu vou ver como eu me sinto em relação a isso. Né, e tem casos que são desafiadores, né, porque o sigilo ele promove esse espaço de que a pessoa traga essa história que ela não consegue contar para ninguém. Né? Então, a gente faz uma das maneiras de lidar com esse desafio é diferenciar a aceitação de concordância. Eu não concordo com o que a pessoa faz, mas eu aceito, né, que ela tem uma vivência que é diferente da minha. E é nesse lugar, né, de aceitação, compreensão, respeito, né, que eu converso com aquele ser humano. Aquele ser humano tem uma vivência, é diferente da minha e é diferente dos meus valores. E se eu não fizer internamente esse exercício de diferenciar aceitação e concordância, né, eu tenho dificuldade realmente de ouvir a pessoa. E às vezes a não escuta acontece por isso, né, porque eu fico pautado, a minha escuta o tempo todo na minha régua de valores. E se eu vou para um serviço que tem esse convite de abertura, né, para que a pessoa possa ter um espaço e rever e se fortalecer no desejo de superação, né, porque isso faz parte da abordagem centrada na pessoa, né, que a gente, nós que pauta a nossa escuta, né, então assim, para aquela pessoa, a ligação significa, eu vou contar algo que eu não estou dando conta, porque eu estou procurando dentro de mim o jeito de sair disso. Então, quando um pedófilo liga, ele fala, eu não tenho controle sobre o que eu faço. Então, eu prefiro morrer do que continuar vitimando crianças, né? E aí, se essa pessoa tem a oportunidade de falar, né, dentro de um contexto de sigilo, ela, então, pode encontrar um caminho para interromper isso, que nem ela mesma concorda. Né? Então, existe o psicológico, mental e emocional, tem mecanismos que precisam de muita força interior para sair e superar esse processo. Né? E aí é nesse momento do acolhimento. Então, o acolhimento e a escuta não substitui o familiar, o amigo, o terapeuta, né, o psicólogo, o psiquiatra, quando é necessário, intervenção medicamentosa. Né? E o que a gente entende nessa rede de apoio é poder contar com todas essas pessoas para a questão que me envolve. Né? Então, um outro exemplo, né, o dependente químico hoje. Né? O dependente químico é uma doença. Ela afeta o físico e a pessoa perde a autonomia da vontade, a vontade dela, né? Ela fala, ah, eu paro quando eu quero, mas a gente sabe que não é assim, e aí entra um processo de acolhimento até que a pessoa consiga dar o primeiro passo, que é a aceitação. Eu não dou conta sozinho, eu já não estou mais no domínio da minha vontade. Ele perde o acesso, e aí então ele tem uma rede de apoio hoje, né, que é o AA, que é o psicólogo, que é o psiquiatra, que vai entrar com medicação, a família adoece junto, né? Então, assim, tem todo um contexto em todas essas histórias que não é só a pessoa que vivencia, mas as pessoas com as quais ela convive. O suicídio não é diferente, né? Então, até para conversar sobre o suicídio, precisa desse cuidado e da abordagem correta, porque de 6 a 10 pessoas são impactadas diretamente. Porque diante de uma ação fatal, qual a primeira pergunta que a pessoa pode fazer que estava com essa pessoa um dia antes? Isso sempre aparece nas conversas. Por que que essa pessoa fez isso? É uma pessoa que tem uma vida, está estruturada, às vezes trabalha, às vezes é uma pessoa que um dia antes estava fazendo uma foto sorrindo, né? Por isso que confunde muito a nossa orientação de compreensão, né? E aí essa pessoa, a segunda pergunta é, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que contribuiu para isso? Então, de 6 a 10 pessoas precisam de um acolhimento, e o CVV tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Trabalho muito, que demanda muito mais do voluntário, porque ele vai estar junto desses familiares, né? Então, Porque, em geral, isso é cultural e da humanidade, nós não conseguimos lidar com esse tema ainda. Por isso que ele é um desafio para nós. Né? Porque o apoio até essa pessoa e o apoio para as pessoas envolvidas está na nossa lista de desafios de desenvolvimento de humanidade em nós. Ainda nós não encontramos esse lugar, né, de como cuidar dessa situação para que a gente consiga minimizar, né, o dano emocional e existencial dessa família. Né? Então, aí, por exemplo, se a pessoa tenta um suicídio que não é consumado e ela vai para uma internação. A família tem medo de tirar essa pessoa da internação, porque assim, e se ela tentar de novo? Por que que ela está fazendo isso? Né? Então, é um adoecimento familiar. E isso, por isso é muito importante quem está ligado diretamente procurar sua rede de apoio. Procurar também o seu espaço de conversa. Né? Quem vai me apoiar nesse momento onde uma mãe vê o filho tentando ir embora? Né? Como isso é para essa mãe? A mãe deu a vida, a mãe deu para o filho o seu bem maior. Sim. E o filho quer ir embora. E essa mãe entra em sofrimento tanto quanto esse tentante. E se esse filho consuma, no estudo de luto, né, existe um... por exemplo, da USP tem um grupo que estuda só o luto, né? E, porque já é um assunto bem grande. O luto por suicídio da mãe é uma dor que nunca vai passar. Ela sempre vai ser igual o tempo todo. Né? Isso é pesquisa científica da abordagem da psicologia. Né? E essa mãe precisa de acolhimento. Ela precisa de espaço para falar dessa dor. E o que acontece? Ela deixa de sentir? Não. Mas ela vai aprender a conviver com essa dor. Né? E aí movimentos saudáveis geralmente acontecem com algumas pessoas. Eu vou me envolver num grupo onde tenho apoio às mães enlutadas. Eu vou fazer um trabalho voluntário para apoiar o sofrimento humano. Né? Eu vou doar meu tempo para estudar e compreender a evolução, né, do emocional e das dificuldades. Né? Então toda a família pede cuidado também. Né? Então, assim, é um núcleo, quando a gente fala suicídio de uma pessoa, é um núcleo maior ali adoecido. A dependência química é a mesma coisa, a família sofre junto, né? Ninguém gosta de ver uma pessoa querida trilhando um caminho de dor, né? É o nosso desafio. E aí a gente, quando abre um pouco mais esse espaço de humanidade em nós, a gente vai para além da família, né? Aí a gente vai para um núcleo de amigos, de conhecidos, e a nossa em nossa humanidade, né? A gente sente por qualquer pessoa que esteja nesse lugar. Por isso que esse cuidado do voluntário com as próprias emoções é importante. É fortalecer os nossos recursos internos para ficar disponível para a dor do outro. O Leandro Ribeiro colocou aqui, o importante é o acolhimento e não o julgamento. Antônia Varotto, o CVV é reconhecido pelo Ministério da Saúde como utilidade pública, instituição do terceiro setor. Qual a relação do CVV com os órgãos públicos? O CVV foi reconhecido como utilidade pública federal, estadual, municipal, né, pelo serviço que presta, e aí ele selou e confirmou essa relação de reconhecimento com o convênio do 188, né, porque foi o Ministério da Saúde que, naquele evento que eu contei, né, de Santa Maria, ofereceu esse número para o CVV, né, e aí o serviço expandiu de uma forma bem generosa para todo o Brasil. O Joselito Loyola, Ele é lá de Ribeirão Pires também, Zelito. É lindo e importante trabalho em benefício do próximo. Carente, pois saber ouvir e o sigilo são as principais ferramentas, né? Ele colocou armas de ajudar aqueles que buscam o entendimento. Um abraço para o Zelito, que a gente estava ontem lá em São Vicente, lá no Alvorada Nova, lá do nosso irmão Alexandre Tombly, com a Magali. O Edson Barbosa foi fazer o trabalho de cirurgias espirituais lá e nós acompanhamos com a harmonização durante o dia. Foi muito bacana lá estar com os nossos irmãos lá de São Vicente, junto com o pessoal de Ribeirão Pires. Um grande abraço para o Edson, que provavelmente está nos ouvindo lá, com certeza, né? Está nos vendo. Um grande abraço. Obrigado por ter me escolhido para levar lá para São Vicente. Né? Eu já fui com o Edson para a Poça de Caldas. agora para São Vicente. Então, quando aparecem essas tarefas assim, meio... Lembrando que é o centro onde a Célia Tombly trabalhava, né? Exatamente, o centro da Célia Tombly, onde foi prestado homenagem para ela, lá, pela... tudo, né? Um grande abraço a todos. Pessoal que escuta bastante a Célia Tombly aqui no programa, né? A pessoa que mais canta aqui no programa Vivência Espírita é a Célia Tombly. Né? É verdade. Foi a primeira música tocada no... As primeiras músicas tocadas aqui no programa Vivência Espírita há 20 anos atrás foi uma música da Célia Tombly e outra do Sérgio Santos. São os dois recordistas aqui no programa nosso, né? E a Célia, como eu falo, para mim é a maior cantora que apareceu no Brasil. Se ela fosse cantar normal, ela tinha explodido aí. Não, e o interessante é você falar, puxa vida, eu gostaria de trazer a Célia Tombly. Será que ela topa vir aqui? E você falou, ela topou quase que na hora, né? Exatamente. E aí criou uma amizade muito grande nossa, né? Com a Célia, com o Alexandre, o esposo dela. Depois chegou a Magali também. E a gente continua. Magali que vai tocar para frente aquela obra lá também, a gente sabe disso, né? Então é amizade muito grande. O Alexandre fica muito emocionado quando a gente fala nisso, né? Dessa amizade nossa, do carinho que a gente tem pela Célia, pela amizade mesmo, né? E o tanto que a gente reconhece ela como uma grande cantora, intérprete espírita, das músicas espíritas no Brasil todo. Hoje a gente vê muitos cantores espíritas e grupos espíritas fazendo evangelho musical. Não é apresentação musical, é evangelho musical. É fazer o evangelho cantando, né? Juntos cantando. E isso quem trouxe pra gente foi a Célia. Né? A Célia, todas as vezes que ela encontrava com um cantor espírita, ela falava, precisa fazer o evangelho musical. Evangelizar, não só ir cantar. Canta evangelizando. Então hoje existem muitos artistas fazendo isso, graças a Célia Tombly. Né? Aqui nós temos o pessoal do Fé e Razão. Bom dia, meus queridos. Precisamos trabalhar em nós o acolhimento e não o julgamento. A Márcia Ferreira Amaro entrou aqui também. Atenção aproxima as pessoas. E o Oeste tem outra pergunta aí, né Carlinhos? Quer tem, fazer? Tá aqui, posso fazer. Ele está dizendo que é a última. Pode fazer mais, Carlinhos. Oh, mas... Se o CVV é uma linha de prevenção ao suicídio, como a organização lida com a crítica que sua intervenção pode ser temporária sem garantir o acompanhamento contínuo e sustentável? É Karina, né? Não, aqui não, é o Aécio César. Aécio, aqui. Aécio, faça quantas perguntas, né? A gente tiver tempo de conversar, porque é um lugar que enriquece a compreensão, né? Existe dentro da suicidologia, que é o estudo, né, que procura compreender esse movimento humano, né? De que existe uma porcentagem, essa é a angústia de todo profissional, né, que lida, inclusive, da saúde mental, de que pelo menos 10% não vai conseguir reverter a decisão da pessoa. Né? Então, mesmo para o psiquiatra, isso dito pelo psiquiatra, Dr. Neuri Botega, né, que ele é referência em suicidologia da Unicamp de Campinas, tem um trabalho consistente de pesquisa, livros escritos a respeito, né, ele diz essa é a angústia do profissional e da pessoa que lida com esse lugar da desistência da vida. Né, e que, em função disso, a gente não paralisa a nossa ação. Então, a gente não olha para o resultado final. Para aquela pessoa, naquele momento em que eu estive ao lado dela oferecendo apoio para ela, aquele momento fez diferença. Tem uma história que o seu Luiz Piagno gosta muito de contar, que é colega nosso, né? Que é estrelinha no mar, né? Uma praia cheia de estrelas, né? De a estrela do mar, e aí a pessoa ia lá para a areia e jogava uma de cada vez para o mar. Mas sempre o número de estrelinhas estava aumentando na praia. E a pessoa chegou e perguntou, mas por que você fica jogando de volta? Tem tantas, né? Não vai dar conta, né? Aí ele falou, para aquela que eu joguei, fez a diferença. Então, a nossa motivação e o que mantém a gente no serviço é isso. Eu não tenho a expectativa do 100% e da garantia. Mas naquele momento em que eu encontrei essa pessoa, eu vou oferecer o meu melhor. Né? Então, isso é para o profissional da escuta, é para o voluntário da escuta também, é para o psicólogo, para o psiquiatra, né? Porque é para a família que está junto, todos vão procurar desenvolver o seu... A humanidade está procurando, a Organização Mundial da Saúde tem uma meta de 2030, até 2030, reduzir esse número, que é altíssimo, né? Então, assim, incentivando linhas de conversa, né, para que a gente chegue numa abordagem correta e faça um número, faça a diferença para um número maior de estrelinhas, né? Então, hoje, se eu fizer meu plantão e eu conversar com duas pessoas e essa lugar chegar na relação de ajuda, que a nossa conversa ela tem um objetivo, construção da relação de ajuda. Se para essas duas pessoas fez a diferença, eu cumpri hoje meu plantão. Né? Então, a gente tem esse olhar, o investimento sempre, o resultado eu não sei, mas da minha parte, o investimento sempre. Pois é, Carlos Oliveira está dizendo, ouvir e acolher o irmão faz muito bem a quem está passando por problemas materiais e espirituais. Parabéns ao CBB que faz esse trabalho maravilhoso. Gratidão, o convite aberto a se tornar voluntário. Sempre. Não, Luiz, repete de novo que estava desligado seu microfone. O José Carlos Oliveira diz, ouvir e acolher um irmão faz muito bem a quem está passando por problemas materiais e espirituais. Parabéns ao CVV que faz esse trabalho maravilhoso. CVV agradece e deixa as portas abertas. Quem gostar, de quem quiser conhecer esse voluntariado, é sempre um convite, portas abertas. Aí, então, tá, o meu está aberto o microfone? Tá. Como que a pessoa, aqui em São José a gente sabe que tem um endereço, né? É aí que as pessoas procuram? Quer ser voluntária? Isso, para ser voluntário, hoje a gente tem uma entrada única, porque é um serviço nacional, né? E nem todos os municípios têm posto, como a gente falou no início. Então é cvv.org.br e aí tem na aba Seja Voluntário. Aí vai abrir uma caixinha, você coloca o seu nome, idade e a localidade. O site vai direcionar para o posto mais próximo. O site está aqui na descrição, tá? Ah, só para falar que está na descrição do vídeo aqui do YouTube. Obrigada. E aí a pessoa, independente de desenvolver ou não e chegar efetivamente ao voluntariado, é um movimento muito importante, assim, de se aproximar, de treinar a escuta, né, de conhecer o trabalho. E aí depois, vivenciando, ela decide se ela continua ou não. E aí depois, essa pessoa que fez a inscrição no site, ela é direcionada para o local mais próximo dela de residência. E aí a gente lança também as datas nacionalmente aonde esse treinamento vai acontecer. Hoje ele tem dois formatos, que é online, ele pode ser online e a pessoa fazer o atendimento remoto, ou presencial. Em alguns lugares aqui em São José nós temos treinamentos presenciais e online. A gente abriu porque a pandemia trouxe para a gente esse recurso do online, né? E isso facilitou pessoas que estão em localidades que não têm o CVV físico, né? Presencial, dela também poder ingressar no serviço. Né? A Rosângela Costa está dando um bom dia aqui também. E o Forcato, nosso amigo Luiz Carlos Forcato, ele está fazendo uma pergunta também. Alguém liga e diz: vou me matar porque não vejo lógica na vida. Você, como plantonista, o que diria ou responderia? Olhar o suicídio, ela tem várias formas, tá? De fazer essa abordagem. Eu diria: você não está vendo uma possibilidade de vida, porque foi isso que ela me falou. Né? E aí eu deixo a questão do suicídio descansar um pouquinho. E aí eu vou, o que antecede isso? Uma dor. Ela não consegue enxergar uma saída para o que ela vivencia. Mas se ela tiver a oportunidade de contar a sua vivência, ela esvazia a sua dor e aí, então, internamente, abrem-se possibilidades. Ela mesma enxerga as possibilidades. Olha só, uma coisa interessante que eu penso assim também. Se a pessoa ligou, é porque ela está em dúvida ainda, né? Ela não decidiu. E quem decidiu já faz, não vai ligar para ninguém. Sim. Então, a chance é essa, né? Sim. Não, eu ligo e vou dizer que ó, eu quero me matar. Se eu quiser me matar mesmo antes, eu já vou e já me mato. Agora, se eu estou apresentando isso para alguém, eu estou dando a possibilidade de alguém trabalhar comigo. Isso, a gente tem na, dentro do nosso estudo esse lugar que a gente chama de... A gente confia na tendência do ser humano ao desenvolvimento. E se ele encontra um ambiente psicológico favorável para compartilhar a sua vivência, internamente ele vem com um pedido que ele mesmo nem identifica. Então eu acolho esse movimento interno. Eu estou querendo enxergar uma saída. Isso é ambivalência, porque ela olha para deixar de existir como uma solução, mas ela não deseja isso. E aí a outra forma de abordar essa questão, essa frase que trouxeram, é que eu posso abordar diretamente. Você deseja morrer, né? Aí, geralmente, a pessoa diz não. Eu desejo parar de sofrer. Então, essa é a ambivalência, né? E às vezes ela chega num ponto do adoecimento, que é aqueles 10%, né, em que a pessoa não consegue mais fazer esse movimento, né, de olhar para uma solução. Esse espaço já não existe mais. Então, anterior a isso, e isso é prevenção, se eu acolho um estado de dor, de uma depressão que está no início, ou uma questão de um transtorno, se isso é acolhido no início, ele não evolui para um esgotamento, porque o suicídio é um esgotamento do existir, né? Eu queria falar dois assuntos assim, baseado nisso, agora usando a própria doutrina espírita e falando diretamente para os nossos atendentes, para nós fazemos muito atendimento fraterno no centro espírita, né? E o aborto, por exemplo, né? O aborto não, o suicídio. O Adelino da Silveira, ele é o maior biógrafo de Chico Xavier. E ele foi fazer uma palestra, ia fazer uma palestra sobre suicídio. E ele pegou tudo que tem de coisa ruim em relação ao suicídio na chegada no plano espiritual e colocou naquela palestra, né? E aí ele foi mostrar para o Chico. E o Chico olhou e falou: Adelino, a sua palestra está muito esclarecedora. Só que você tem que lembrar que quem está na plateia é a mãe de quem suicidou, amigo de quem suicidou e tudo isso. Aí ele rasgou a palestra, simplesmente. Então, embora a gente ache que o suicídio e também o aborto sejam coisas graves, né, que é um atentado contra a vida e atentado contra o inocente, que não tem nada a ver, a gente tem que abordar essas pessoas com carinho, com amor. A gente trabalha com as cartas consoladoras lá na casa da Marcela e a gente vê muitos suicidas dar o depoimento. E a gente vê o seguinte, que no plano espiritual também tem o setor de conscientização. E a partir da hora que a pessoa também se conscientiza, ela começa a fazer uma volta. Então ela não se acabou porque ela suicidou. É isso que a mãe tem que saber. Ele tem chance. Jesus dá chance para todo mundo. Mesmo ele tendo sido um suicida, ele vai chegar no plano espiritual e vai ser ajudado. Ele vai ser atendido. E na hora que ele se conscientiza disso, ele começa a fazer a viagem de volta. É voltar novamente, fazer as correções necessárias que tem que fazer e trabalhar. Tem um jovem, né? Um jovem de 15 anos que sempre vem na casa da Marcela. Ele suicidou por enforcamento. Com pouco tempo que ele chegou no plano espiritual, ele descobriu a besteira que ele tinha feito. E ele diz assim pra gente: eu sei que eu vou ter que acertar essas contas em um momento, mas eu não vou ficar esperando, eu vou começar a trabalhar a partir de agora. E ele já trabalha no plano espiritual até o dia que ele tem que acertar. Acertar que jeito? A gente não sabe. Pode ser que acerte pelo amor e não pela dor. O aborto também é a mesma coisa. Uma mãe que cometeu um aborto, você não pode jogar os pés nelas porque ela chegou no centro espírita e você começar a jogar em cima dela que ela tá acabada, que ela tá tudo. Aí é dois que vão se acabar. É a criança que morreu e a própria pessoa. Tem que colocar na pessoa que também ela tem jeito de se redimir. Não dá mais para fazer a criança viver, mas dá para ela começar a fazer um monte de coisa diferente. Será que não vai aparecer crianças na frente para ela cuidar? Será que não vai aparecer uma criança para ela adotar? Será que não vai aparecer um monte de oportunidades para ela se redimir daquilo que ela fez? Então, às vezes a gente acha tudo bonitinho, muitas coisas. Nós estamos lá na AME, cuidando de uma creche com 184 crianças. Aí as pessoas olham para o seu Darcy, aquele homem tranquilo, calmo, sossegado. Olha para a Estela, olha para o seu Rodolfo, olha para a dona Mali, olha para mim e fala: nossa, esses aí são anjos que estão cuidando dessas crianças. Será que nós não somos também? matadores de crianças que conseguimos nos redimir e vim aqui para tomar conta delas agora. Então a gente não sabe de nada na vida. A gente tem que saber que todo mundo tem oportunidade e não ficar jogando os pés em ninguém. E isso é o julgamento que eu acho que não é necessário, né? É saber acolher no momento correto. Eu falei aqui do nosso lado espírita, porque tem muita gente que quando entra no centro espírita, que a pessoa fala que fez uma coisa dessas, pronto, você já quer, não sabe atender a pessoa. Quando você tem que acolher, atender com carinho e falar que ela tem chances. Com Jesus, nós temos chances para tudo. Não interessa o que nós fizemos, o que interessa é o que nós vamos fazer daqui para diante. Legal. Eu tenho aqui, é uma que você está falando disso, Silvio. Antônio Júnior mandou aquela frase que nós estávamos conversando, que é apregoar como sendo de Chico Xavier, e que não é, né, Jorge? Embora não possamos voltar atrás de fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É legal isso aí, que a frase, do jeito que está escrita, não é do Chico Xavier. O pessoal do filme aproveitou e colocou. Mas tudo que está dentro da frase, Chico Xavier falou, né? Mas não a frase. Não, né, a Jorge? Frase. Então, junta-se as coisas que Chico falava e montaram uma frase. E todo mundo fala que é dele essa frase. Não, alguém criou essa frase em cima do que Chico falava. Na realidade, ele pensava desse jeito, sim. Mas não foi ele que fez a frase, né? Como muitas que tem por aí. O que é importante é assim, o Rodrigo sempre cita o caso do nosso amigo lá de Mato Grosso, né? Carlos Sanches. Carlos Sanches, que fez os santinhos, né? Fez os santinhos com milhares e milhares de santinhos e levou pro Chico. Olha que legal pra gente colocar nos centros espíritas, para as pessoas pegar, no cemitério, seja onde for. Aí o Chico olhou e falou, pode jogar tudo fora. Ele falou, mas poxa vida, jogar tudo fora por quê? Ele falou, você não colocou nem a fonte, nem o autor espiritual, nem o autor encarnado. Joga tudo fora que não serve. Não se passa frase pra frente sem você colocar de onde você tirou, quem foi que falou, né? Aí eu tava lá em São Vicente ontem pegando os santinhos que estavam lá, todos têm livro, tal, autor espiritual, tal, autor encarnado, tal, né? Porque o próprio Chico falava, né, que não, era, não vinha dele, vinha da espiritualidade. E aí você coloca lá a frase, não sei o que, Chico Xavier, tá dando os créditos pro Chico. E o Chico falou, não, isso vem da espiritualidade. Só pra ele, né? No caso, estava dando só pra ele, mas na realidade também. E tem que colocar as referências, né? Então isso. Coloca lá, então, ou seja, tem muita gente criando mensagens, pega uma mensagem de Dalai Lama e fala que é do Chico. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tudo tá lá. E aí, pra isso, que livro você pegou, a pessoa não sabe. Pra isso tem um portal. O Bonani mandou uma mensagem pra gente dizendo que o Silvio Santos já tá dando mensagem em tudo quanto é lugar aí, né? Mas isso eu não tenho dúvida, porque tá cheio de médio oportunista. Morreu uma pessoa importante. Do Zé da Silva ele não faz mensagem, viu? Ele só faz do Silvio Santos, daquele rapaz que morreu afogado lá, não sei aonde. E o cara famoso aparece um monte de médio. No outro dia, o cara acabou de morrer, no outro dia ele já tá lá na casa da pessoa, batendo na porta, o espírito, pra passar uma mensagem. Agora, quem quer ser enganado, é fácil de ser enganado. E aí aproveita fala. A gente tem que orientar esses espíritas, que pseudos espíritas, para que não aconteça isso, né? Porque senão fica levando ao descrédito coisa muito séria que é o espiritismo. Ah, mas tá cheio, né, Rui? Não é espírita. Pode ter certeza que é médium, né? São espíritas. Dificilmente dentro de um centro espírita você aceita uma coisa dessa. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa passar uma mensagem de repente. Mas os oportunistas de plantão é que acabam fazendo um monte de besteira por aí. Verdade. Aproveitando então, já que a gente está falando de Chico, vamos falar do evento que vai acontecer, o 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. O tema esse ano vai ser Chico e as Mães. Então vai ser dia 8 a 9 de novembro, lá em Sinop, Mato Grosso do Sul. E aí, como todos os eventos de Chico Xavier, todos os eventos espíritas, é gratuito, né? Então, há 17 anos realizando eventos gratuitos aí de qualidade e simplicidade. Quem fala que não é possível, vide este evento, que exatamente demonstra e divulga as obras de Chico Xavier. Então, o objetivo do evento não é exaltar o médium, em si, divulgar aí as obras, né? São mais de 500 obras publicadas, mais de 547 obras publicadas, de 500 autores espirituais, 438 ele publicou encarnado, né? Então, foram mais de 50 milhões de exemplares vendidos das obras de Chico, que ele não usufruiu e não ficou com os direitos autorais de nenhuma delas. Então, os expositores estão aí, o Bacelli, o Geraldinho Lema, o John Harley, Sérgio Santos, o João Pedro, a Márcia Colassante e o Adelino da Silveira, como o Jorge comentou aí. Então, são dois dias, primeiro começou na sexta-noite, no sábado, né, o dia inteiro. Então dá para ir visitar também, conhecer Sinop, Mato Grosso aí. E aí, quem quiser participar, é só entrar então no site aí amigosdechicoxavier.org e entrar no grupo do WhatsApp. Não precisa se inscrever, tem aí os contatos para caravanas também, tá bom? Então fica aí o evento. Eu tenho que dizer também que no dia 14 de setembro, no sábado, a partir das 14 horas, haverá pintura mediúnica e tarde de Torce na Fraternidade Paulo de Tarso, que é na rua Cassimiro de Abreu, número 4, no Jardim Maringá. Estão todos convidados a participarem de uma tarde muito bonita lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Legal. O Piero Maier deu o ar da graça aqui. Bom dia, queridos venecianos. Um excelente programa a todos. A Dori Cassal também. E a Antônia Varotto disse para você, ô Mônica, assunto importante, o acolhimento, interesse pelo outro, caridade e escuta amorosa sempre foi o caminho da salvação. Parabéns e gratidão aos voluntários do CVV. Obrigada, todos estão recebendo com muito carinho e motivação aí para seguir esse caminho, né? Bacana, Rodrigo, vamos tocar para frente aí, vou soltar o comercial. Isso, pode ser comercial e a gente volta com o Momento Giga Vale. Nós estamos no nosso Momento Giga Vale. Hoje nós vamos passar aqui o tema. Peraí, que sumiu aqui, Rodrigo. Peraí. E se a vida fosse uma estrada? É o tema, a Mônica vai comentar pra gente depois. Mas só que antes de colocar aqui, Rodrigo, eu queria colocar o que o Marcos Ugai colocou aqui. Todo ano o Vivência faz o programa sobre o Setembro Amarelo. Esse, pelo menos para mim, foi o que abordou o tema mais profundamente. Parabéns a dona Mônica, me colocou, né? Então vamos lá? E se a vida fosse uma estrada? E se a vida fosse uma estrada? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegria. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos. Outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas e há os que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com seus próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. Alguns vão em carros de luxo, outros em veículos bem simples. E há os que viajam de bicicleta ou a pé. Há gente branca, negra, amarela. Mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém.

Eu até, Mônica, assim, tem um poema do Chico Xavier que chama-se O Amor, que ele coloca todos os sentimentos negativos, que a gente fala sentimentos defensivos, mas são os defeitos morais que existem na gente, ódio, raiva, ira, todas essas coisas são amor, só que eles não se poliram ainda, né? Então essas necessidades muitas vezes é a única coisa que a pessoa consegue se manifestar de alguma maneira, né? É difícil a gente entender isso. Eu acho muito, eu gostei muito de você aqui no programa, porque acho que você conseguiu entender isso, né? Obrigada. Uma coisa que a gente demora, né, Carlinhos? Eu vou sair daqui sem entender ainda, mas fazer o quê? Eu não sei se eu entendo ainda, mas eu estou nessa estrada de querer aprender. A gente tem essa fala muito viva no CVV, que é assim, do voluntário não é exigido estar pronto, mas que ele esteja na caminhada. Cada um no seu ponto envolve muito o desenvolvimento pessoal e reformar muitas coisas internamente, né? Então, talvez esse seja o propósito da vida, ter uma experiência e promover reformas interiores como aprendizado, né? Então, aí a gente abre um programa aí de mais 20 horas, né? Sobre o propósito da vida. e talvez seja uma pergunta que não tenha resposta. Não, e depois tem uma coisa muito importante, viu, Mônica? Só de você ser voluntário do CVV já significa alguma coisa, né? Significa amor para o ser humano, porque não é todo mundo que quer ser voluntário. Como nós íamos dizer para o Aécio, né? Quer dizer, a pessoa no CVV está disponível para ouvi-los. E a gente observa que não é todo mundo que faz isso. O Jorge mesmo falou que ele não serve para isso. Eu também não sirvo. Agora você já, pelo jeito, adora. Eu entendo que... eu entendo que é uma vivência... Toda vivência tem essa singularidade e eu entendo que cada um vem construindo aquilo que faz sentido. Né? E eu acho que essa é a importância da diversidade. Né? Se todos investissem no mesmo ponto, o que seriam dos outros pontos? Né? Então, essa rede de apoio, cada um com suas habilidades e talentos, no seu momento de desenvolvimento, está construindo uma grande rede de apoio. Né? Eu já estive lá no AMI, né, num evento, eu conheci, trabalho maravilhoso. Né? E eu acho que são essas instituições que podem se multiplicar, tornando essa estrada um lugar mais feliz de caminhada, né? O que a gente deseja. E também é o seguinte, a gente tem que falar no assunto aqui, que nós abordamos alguns assuntos críticos, né? Aqui. Críticos, sim, nós fomos lá em cima, no máximo. Mas o Rui no começo falou de um outro assunto. A pessoa queria ligar para falar que ela tinha sido promovida e não tinha ninguém para falar. Então, está cheio de casos que são resolvidos, muitos são resolvidos. Então, a gente tem que ver isso. Eu acho que o nosso objetivo aqui foi ir lá em cima mesmo, no máximo, para poder conseguir abordar melhor, né? Porque na realidade é tudo as pessoas podem ligar para lá. Eu lembro de um caso interessantíssimo de um amigo nosso lá, eu trabalhei na aeronáutica, né? Lá no CTA, né, Carlinhos? Sim. Ali naqueles prédios do meio. E eu lembro que, eu não vou falar o nome dele, o tesoureiro, ele era major, né? Ele era major. E ele foi promovido para coronel. Então, ele apareceu de manhã lá com as platinas dele de coronel e tal, e ninguém falava nada, e ele entrava numa sala, entrava em outra, ninguém falava nada, né? Aí daqui a pouco ele foi lá fora, um cara tinha vindo com um carro estacionado na vaga dele. Aí ele gritou: "Ei, você não tá vendo aí que essa placa aí, que esse lugar aí tá reservado? Que isso? Como é que você faz um negócio errado dele? Nem eu, que sou um coronel, faço um negócio desse." Ele precisava falar. Então, se a gente já tivesse perguntado, ele já tinha ficado satisfeito, né? Já tinha falado: "Olha que legal, parabéns, você foi promovido, tudo." Então, são coisas assim que acontecem também. Vamos encerrar o momento de Gigavalho? Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. com oferecimento de WS Festas Embalagens. A gente tem os aniversariantes da semana. É, ano pode trânsito, tem bastante gente. No dia 1º, que é hoje, Marília Bernardo. No dia 6, a Luzia Davi. No dia 7, a Neuri Schneider. No dia 7, também Maria Fernanda Machado. No dia 7, também a Marta Mara Pinto. E também no dia 7, quer dizer, no dia 7 aqui foi um monte de gente. A Marizene da Silva. E hoje também seria aniversário do meu querido filho Rodolfo Luiz Barbosa, no dia 1º de setembro de 72. É, eu também, é o primeiro nome que tem aqui, né? O primeiro nome que tem aqui é o Dodô, aqui Rodolfo Luiz Barbosa, que a gente coloca desencarnado, né? Mas a gente sabe que ele é um trabalhador espiritual também. É um daqueles que foi pro plano espiritual e já começou a trabalhar de cara. E eu sabia disso, né? É, o Dodô era a pessoa que eu tinha muito. Ele tinha muita afinidade comigo. Ele andava brigando com um monte de gente aí, mas comigo ele falava: onde o Jorge mandar eu ir, eu vou. O que ele mandar eu fazer, eu faço. Né? Ele queria, quando o CD do Castelão sair, ele falou: ó, eu não tenho moto, não tenho carro não, mas eu pego a bicicleta, vou entregar o CD onde você quiser aí. Né? Então a gente tinha muita afinidade. E depois, quando nós fizemos o livro Casa da Marcela, ele é um dos protagonistas lá do livro também. E aí eu vi realmente a afinidade que a gente tinha e o trabalho que ele desenvolve no plano espiritual. A Fernanda me convidou para que eu fosse lá, que tinha uma mensagem do Dodô lá na casa da Marcela. Quando eu cheguei lá, uma senhora veio, me abraçou, me beijou. Eu falei: ah, peraí, eu não conheço a senhora, não sei de nada disso. Aí ela chegou e falou: olha, seu filho trouxe meu filho que se suicidou para me esclarecer, porque meu filho cometeu suicídio e eu não sabia por quê. E acontece que ele veio aqui comunicando, o Dodô trouxe ele até aqui a casa da Marcela, e ele falou: olha, mãe, eu fiz essa besteira porque eu comecei a entrar nas drogas, e como a senhora é evangélica, eu acredito que seria a maior vergonha de acontecer essas coisas, saber que tem um filho, eu peguei e fiz cometi o suicídio. Daí ela falou: agora eu estou sabendo por que aconteceu isso com meu filho, porque eu não sabia. Então, o Dodô trouxe ele até aqui para que ele venha fazer esse comentário. Então, aqui também, quem está aqui é a Sandra Obregon também, que é desencarnada, filha do seu Obregon. A Sandra também faria aniversário dia 2. Né? O Ricardo Carmona faz aniversário dia 2 também. O Silvio, nosso Silvio aqui, ó, dia 4, 71 anos, né, galera? Pois é, cara. Não parece, né? Não. Parece muito mais, né, que ele tem. Parece uns 80. Né? Eu sabia que o Jorge não ia perder. Como o Jorge gosta de você. É brincadeira, Silvio. Pelo contrário. Você não parece que tem 71, não. Dia 5, quem faz aniversário? Minha esposa, Maria Auxiliadora, Dora, faz aniversário também. Dia 6, a minha sobrinha Ana Beatriz. E dia 6, Aline Oliveira. O programa Vez Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês, paz e alegria. Que a vida seja próspera e vocês façam as realizações que vocês têm em mente para suas vidas. E hoje quem faz aniversário também é a minha avó, Maria Paixão, né? Que faz aniversário, mãe do meu pai, fazendo aniversário hoje, né? A Maria Paixão, né? Então ela é meu avô, né? Meu avô sempre falava. Meu avô, os dois são portugueses, né? Então é o Manuel e a outra é Maria. E ele falava que sempre tinha uma paixão em casa, né? Então desejar um feliz aniversário pra minha avó. E era boa gente, avô, viu? Mandar um beijo, um abraço lá pra ela. Você tem alguém, Mônica, que você fez aniversário? Não, no momento assim que eu me lembre, não. Mas não é aniversário, mas são os meus colegas queridos do CVV. São 41 voluntários. E eu sei que a gente está... Ninguém faz esse trabalho sozinho e a gente está junto, assim. E lá nós comemoramos também recentemente os aniversariantes do mês. Um abraço para todos. Vamos encerrando, Rodrigo? Vamos. E infelizmente aí a televisão saiu do ar. Não está ligando. Acho que a energia está tá bastante forte. Ou acabou a energia da televisão, né? Mas enfim. Tinha acabado do computador? É, desligou o computador, desligou a TV. Mas é assim. E então eu vou colocar aqui a imagem que foi gerada. Vocês vão ver aí a imagem que foi gerada pela inteligência artificial do programa de hoje, que é o emblema do dia, tá? Já tá lá no nosso Instagram. Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, sem acento, tudo junto, para curtir lá a imagem que foi gerada aí, gerada pela inteligência artificial do dia de hoje, né? Ficou legal, né? Um laço aí do setembro amarelo. Eu vou pedir pra Mônica falar por que que é setembro amarelo. É porque esse laço aí do setembro amarelo tinha um coração no meio aí, né? E aí não tá aparecendo o coração. Ali na hora que faz o laço, dá para ver que é um coração, né? O lacinho que fica em cima é um coração. O objetivo desse laço era ter um coração no meio para homenagear o Mike M. Isso. Tem algumas histórias sobre o Setembro Amarelo, porque ele foi acabando sendo um movimento que começou, né? Com o apoio também do CVV. E aí o Setembro Amarelo acabou sendo um tema de domínio público. Então, esse site que tem setembroamarelo.org.br, ele é de domínio já das pessoas e para que todos possam trazer essa abordagem correta, né? Uma das histórias, né, que contam sobre o Setembro Amarelo é de um jovem que suicidou. E ele tinha um carro da cor amarela. E aí, os pais que iniciaram, e a gente conversou sobre isso, né? A dor dos pais, né? Esses pais iniciaram um movimento de que se faça um espaço para conversar com a abordagem correta, né? Que a gente tire o tabu e que a gente crie linhas de cuidado, né, do sofrimento, aonde a pessoa vive um sofrimento a tal ponto que ela não quer continuar a viver, né? E eu fico imaginando que lugar é esse, né? Qual a intensidade dessa dor, e que é um pedido de ajuda, tem algo que eu não estou conseguindo lidar, né? E esse jovem passou, como tantos outros, né? Porque se a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tira a própria vida, né? Então há uma quantidade de sofrimento pedindo acolhimento, né? Então, que esses espaços de escuta, né, e de acolhimento se somem a outras ações, sim, importantes, e que a gente, enquanto humanidade, consiga construir essa estrada mais florida para todos nós, né? Que a gente compartilhe mais momentos de alegria. E o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Em 2014 foi introduzido pelo CVV aqui no Brasil a campanha de Setembro Amarelo. Isso. E aí o objetivo é esse, né? De que momentos como esse aconteçam com mais frequência, né? Que a gente traga a oportunidade, porque principalmente nesse veículo, a gente não tem a noção de onde essa voz vai chegar. E como essa pessoa que está ouvindo, né? Como ele comentou, né? Sobre quem é que está na plateia desse espaço. Né? Pode ser a pessoa que está nesse momento de sofrimento. Então, o que a nossa fala contribuiu hoje para que essas pessoas respirem, né, mais profundamente. E eu gosto muito de uma figura que eu acho que traz esse lugar. Descansar é diferente de desistir. Então, o que para você nesse momento traria um descanso emocional, de tal forma que você pense em outras alternativas para lidar com a dificuldade que você está passando nesse momento, né? E existem redes de apoio hoje muito bem estruturadas, né? Procure ajuda. Aonde você faça esse movimento de procura de ajuda, quantas vezes for preciso? 1, 10, 20 mil? Né? E aí eu entendo que o próprio movimento da vida vá aproximando para linhas de cuidado e para pessoas que tenham esse olhar atento, porque a atenção é o que a gente está buscando, né? Que tenham esse olhar atento e estão disponíveis para oferecer esse acolhimento, né? E isso passa também pelo autocuidado, porque tem um lugar de cada um na experiência da vida, que é a responsabilidade do autocuidado. As escolhas que eu faço, né? O que eu estou escolhendo está me levando onde eu quero? né, onde eu gostaria de estar. Eu estou tendo satisfação e alegria diante daquilo que eu venho vivenciando, e esse lugar também tem a responsabilidade, né, do aprendizado das escolhas, né? Então, e a gente pode cuidar desse lugar. É. E nós aproveitamos esse momento aqui para homenagear os três jovens que foram falar com Edgar Armon, que tinham terminado a escola de aprendiz do Evangelho. O que, que eles poderiam fazer? O Edgar Armon falou: está aqui, ó, esse trabalho para vocês executarem, que lá em Londres já começou através do pastor, e era justamente a criação do CDV. O Flávio Focassi, Valentim Lorenzetti e o Jacques Conchon foram os três jovens que deu início da CDV. Plantaram uma semente de vida, né? É. E nesse período o reverendo anglicano estava desenvolvendo esse trabalho de linhas de atendimento em Londres, no mundo, e aí a gente vê esse movimento da humanidade. Existem várias linhas de apoio em muitos países que começaram na mesma época, que foi o pós-Segunda Guerra Mundial. A humanidade passou por um pós-traumático, né? Então, por exemplo, na Austrália, o Lifeline, né, lá tem um movimento semelhante. Na Itália, o Telefone Amigo é 143. Em Portugal, tem a linha disponível, né? Então, assim, existem várias linhas de apoio pelo mundo com esse objetivo. Então, não é só o nosso CV. Esse é o mistério da vida, né? Porque, às vezes, aparece uma coisa aqui e uma coisa lá do outro lado do planeta com o mesmo propósito, né? Mas isso a doutrina espírita explica bem, viu? Por isso que eu deixei boas, a fala para vocês. Porque coisas boas não acontecem só num lugar, acontecem em vários locais, para que as pessoas entendam que a espiritualidade está querendo investir nesse trabalho. E aí, pensando, trazendo essa frase, coisas boas acontecem, né? Vem a importância da pausa, do descanso, né? Então, e tem uma outra, um vídeo, um clipe que o Carlinhos Brown fez para o CVV num dos movimentos do Setembro Amarelo, e ele fala lá, o refrão da música é: toda dor só dói até passar. Se você descansar e se você abrir esse lugar de autocuidado, né, encontrar o que eu preciso para cuidar da minha dor hoje. Uhum. Né, e ter esse lugar, né, de assim, o que vai contribuir para o meu bem-estar. Então, aí eu posso fazer dessa experiência um aprendizado. O sentido da dor é um lugar sutil de desenvolvimento até da humanidade em nós, né? Então, ao aprender a lidar com as minhas dores, eu amadureço como pessoa, né? Nós falamos do atendimento fraterno, né, dentro das casas espíritas. Eu queria aproveitar agora também para falar dos preletores, né, que são muito importantes também. A gente preparar os preletores, porque esses assuntos vão ser falados em público pelos preletores, pelos oradores. E muitas vezes, ao abordar um assunto desse, ele fala com muita crítica. Ele fala com uma abordagem de cima para baixo, ao invés de falar em igualdade. Aquilo que eu estou falando para o outro como preletor pode acontecer comigo, ou já pode ter acontecido comigo. Então, toda vez que for abordar um assunto difícil, que a gente saiba abordar com fraternidade, que a gente saiba abordar com amor. Tem um caso que aconteceu comigo no Anjo Ismael, por exemplo, de uma preletora tá falando, e ela foi falar de homossexual. E a moça perguntou o que ela achava disso. Ela falou que era alma doente. E lá eu sabia que tinha vários casais de pessoas que eram homossexuais, tanto homem como mulher, companheiros e companheiras que estavam ali. E depois eles vieram falar comigo. Eu falei: ó, alma doente é a humanidade. A humanidade é a alma doente. A alma dela é mais doente do que de qualquer mundo. Para falar essa coisa, ela é mais doente do que todo mundo. Então, a gente tem que saber abordar, porque não existe alma sã não no mundo. Todos nós somos doentes. E ninguém é mais do que a pessoa que... Porque a pessoa é homossexual ou não é. Ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo é igual. Nós estamos passando por experiências, como foi falado. Né? E agora, eu queria saber onde é que uma pessoa dessa descobriu dentro da doutrina espírita, na codificação, uma informação dessa que ela passou, que não tem lugar nenhum. Ela está falando com preconceito dentro da cabeça dela, e não que esteja escrito alguma coisa desse tipo na doutrina espírita. Pelo contrário. Pelo contrário. A doutrina espírita não julga ninguém, né? Não fala de ninguém. E quando nós erramos, o erro é para todo mundo, não é individualizado. Individualizado, sim, o que nós vamos ter que resgatar depois. Mas não é, nesse caso que ela falou, um absurdo, não tem sentido. Como que a gente pode falar um negócio desse, né? Então, é a mesma coisa que a gente está falando de suicídio, a gente está falando de aborto, a gente está falando de várias coisas, e a pessoa querer julgar o próximo de alguma maneira. Então, os preletores têm que tomar muito cuidado na hora da abordagem. Então, pessoal, eu vou falar sobre esse assunto? Vou. Então, toma cuidado, né? Vamos ver o que a gente pode falar sem ofender ninguém, sem machucar ninguém. Todo mundo, né, tem direito de tudo na vida. A gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente tem que passar muitas coisas, né? Então, são experiências da vida, muitas vezes, que a gente tem que respeitar sempre. É por isso que existe trabalho como o CVV, que é uma forma também de despertamento, né? E a doutrina espírita também é uma doutrina de despertamento. A pessoa se desperta para uma série de coisas, principalmente para a parte espiritual. Olha, Rodrigo, vamos, tem a dica? Hora da dica. Hora da dica. Então, aí a gente pede para a Mônica dar uma dica aí para os nossos ouvintes de um livro, ou série, ou filme, ou qualquer dica que queira ter a ver com o tema aí, que queira passar para os nossos ouvintes. Até convidando as pessoas para ser voluntário do CBB, né? Aí você eu tava fazendo os comentários também, né? Eu acho que dentro do tema, do momento, né, que nós estamos, eu acho que esse é o convite, né? O lema do Setembro Amarelo é a atenção, né? Assim, como a escuta é uma habilidade universal do ser humano, né? E eu tô aqui pensando assim, as pessoas que ouviram essa conversa desejam oferecer essa escuta para quem está ao lado, que é o convite da atenção, né? E como é que eu faço isso? Como que é esse escutar? Nesse momento eu não quero entrar no processo do voluntariado, mas eu tenho no meu contexto e eu entendi que a escuta tem um lugar importante, né? Então o movimento, a dica, né, do que traz é essa atenção para quem está do lado, né? Desliga o celular um pouquinho, olha para a pessoa que está na sua frente, olha para o seu filho que está se desenvolvendo, né? Para a sua família que vem crescendo junto, para os seus amigos e pessoas queridas, para as pessoas que você compartilha o trabalho, né? Que às vezes o trabalho é um lugar que ocupa maior tempo, às vezes, do que o tempo com a família, né? Então, que nas relações, né, essa atenção para o outro esteja presente e a escuta é ouvir o que a pessoa falou, compreende o que ela disse para ela e não para mim, e devolve para ela aquilo que eu compreendi. Aí eu crio um estado de conexão com essa pessoa, né? E a partir disso, o que pode vir em termos de compartilhar afeto, esperança, compartilhar alegrias, dificuldades, né? Então esse contato com o outro se dá pela atenção. Então, que a gente crie momentos de atenção significativos, né? Desliga os equipamentos de... Hoje é domingo, né? Desliga os equipamentos de casa, se reúne em algum lugar para um almoço, faz um piquenique, né? Mas combina com todo mundo. Deixa o celular em casa, né? E aí fique com as pessoas, né? E aqueça esse lugar de encontro com o outro, né? Eu acho que isso valoriza a vida, porque o nosso trabalho e a nossa instituição é centro de valorização da vida. A gente entende que prevenção se faz valorizando tudo aquilo que fortalece a vida em nós, né? Eu acho que esse é o convite, escuta acolhedora. Legal. Nós vamos aqui agradecendo a participação de todos aqui conosco. Tem mais perguntas aqui, mas não dá pra gente fazer mais, né? Já estamos aí, já são 10h26. Nós vamos agradecendo a Mônica pela presença dela aqui hoje, foi muito esclarecedora, muitas pessoas aqui comentando a importância desse programa de hoje, a participação da Mônica, muito bacana. E nós vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 1 de setembro diz assim: informamo-nos pouco a pouco de que ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum, e tomamos com firmeza o lugar que nos compete no edifício da harmonia geral, distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Do livro Roteiro, capítulo 39, Diante da Terra. Rui, quem estará conosco no próximo programa? Domingo, continuando aqui o Setembro Amarelo, nós teremos a presença do Daniel Biagno, que é o diretor administrativo do Hospital Francisca Júlia, junto com um psicólogo, falando sobre... Aí entra o Aécio, que havia pedido lá o tratamento. Então, a Francisca Júlia, ela é justamente aquele que foi criado, o hospital foi criado para acompanhar as pessoas na parte hospitalar, né? É, Mônica? É isso mesmo? Isso, exatamente, né? Então, o hospital vem investindo muito nesse sentido do acolhimento e da atenção centrada no paciente. Então, são linhas de cuidado centrado no paciente, com a escuta e com a compreensão da vivência daquela pessoa, né? Um tratamento humanizado. É, inclusive tem uma ala justamente para atendimento de pessoas com essas dificuldades, né? Foi inaugurada há pouco tempo. Sim, é a Casa Amarela. Mas é, eu não vou antecipar, não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza, voltem, porque o assunto tem continuidade muito importante. É, isso, legal. Esse mês a gente dedica bastante a isso, falar sobre esse assunto, né, que é muito importante. Como o livro do Fábio fala, suicídio, precisamos falar a respeito. Né? Um abraço para o Fábio também, que nós tivemos ontem lá em São Vicente, ele está numa Bienal lá em Ribeirão Pires, né? Um grande abraço para ele, para a Cris, para todos os nossos irmãos do Recanto de Luz e Irmã Sheila. Mônica, a gente agradece imensamente a sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui, foi muito esclarecedor, muito legal o bate-papo, e você pode falar suas conclusões finais, hein? Não, mas aí a gente vai passar para o Rodrigo, que vai fazer a prece, é o Carlinho, então a gente já pede para a Mônica agora. Você me falou que gostaria de fazer algumas apontamentos aí a respeito do CVV. Aproveita a oportunidade. O convite, então, eu deixo. Nós temos um... Para quem quiser se aprofundar sobre essa abordagem, né, de como desenvolver essa escuta e, de repente, entender que é um voluntariado que vai enriquecer a minha vida e a minha experiência humana, né, nós temos uma turma que inicia no formato online, dia 28 e 29 de setembro. E a inscrição é feita através do site cvv.org.br/seja-voluntário. Então, entrou no site, procura lá o Seja Voluntário, clica, coloca os seus dados, o site direciona para o nosso e-mail, que é inscrições, né? E aí a gente inclui esse interessado nessa turma, e tem um período do estágio, e a pessoa vai poder, independente de desenvolver ou não o voluntariado, ela vai poder olhar e se aprofundar nesse convite da escuta compreensiva. É tudo de graça. 100%. O Rodrigo gosta disso daí. Quando fala que é tudo de graça, ele gosta. E Jesus também, né? Quando recomenda dar de graça, o que de graça receber. Né? Muitos espíritos aí precisa lembrar Jesus. Mas a gente agradece também, não sei se já finalizou, quer comentar mais? Obrigada. Agradecer a oportunidade, né, de um espaço tão rico de troca, né, em nome do CVV de São José dos Campos, né, que é um grupo de 41 pessoas hoje muito dedicadas. E 41, né, tem 9 ainda em estágio, que ainda não somam nesse número, que estão a caminho, e essa próxima turma. Então, a gente pretende terminar terminar o ano com um número de voluntários preparados aí para as demandas, para que as filas diminuem. Bacana. Vivência Espírita está à disposição do pessoal do CVV, quando quiser fazer algum chamado para o curso, para alguma coisa. Tá? Que ótimo. Evento. Agradecemos a oportunidade. Bacana. E agradeço aqui a participação de todos os ouvintes, né? Agradeço as rádios que conectaram com a gente. Então, a gente esteve conectado com a Web Rádio Semente Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, os ouvintes que escutaram a gente aqui, e também pelos canais que retransmite a gente, a Web Rádio Semente Amor, Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, a gente falou aí do Carlos Sanches, mandar um abraço pra Beth também, o Web TV Espaço Espírita, né? E os nossos vivencianos que entraram aqui, responderam a enquete, né? Então foram 82 votos, que a gente perguntou se teve algum, se já teve algum ente que abreviou a sua existência pela via do suicídio. 40% diz que sim, e 60% diz que não, né? Então tive aí quase a metade dos nossos ouvintes aí, já tiveram casos de suicídio na família, né? Então isso mostra o quanto isso é crítico, o quanto a gente precisa engajar para divulgar os telefones aí, 188 do CVV, e acolher também as pessoas, porque quando bate a tristeza não é fácil, né? Então a gente precisa apoiar e aproximar e dar mais atenção às pessoas, né? Obrigado pela participação e até o próximo programa às 8 horas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Mônica Quirino, pela presença. Foi bastante esclarecedor o trabalho do CVV para nós hoje. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, família vivenciana, por essa audiência maravilhosa que temos todos os domingos. Graças a vocês, o nosso programa continua vivo e pleno aos domingos pela manhã. E tenho a certeza que nós voluntários aqui, que temos um salário imenso, acordar às 5 horas da manhã de domingo é a maior alegria que eu tenho na vida, para vir aqui para o Vivência. Vamos desejando a toda a família vivenciana o seu macarrão com frango, seu cardápio predileto, mas que seja sempre em família, que família é a base de tudo. Agradecidos mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Vamos encerrando o Vivência Espírita de hoje com uma oração. Mãe, vós que sois a importância maior das pessoas que abreviam a vida antecipadamente, através de seus legionários, cumpri uma missão abençoada de recolocá-los e conduzi-los à vida, depois de perderem a fé e a capacidade de compreensão. Mãe amiga, mãe amada, envolve-nos com seu manto de luz, trazendo-nos sempre a paz, o aconchego e a calma na alma que precisamos, para seguir resolutos, um dia de cada vez, e superar as nossas fraquezas morais, sem deixar que ninguém sofra por nós as penúrias que temos que passar nessa vida. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo em família. Amém, amém, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, Mãe de todos nós. É uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor.